Estamos aqui na Queijaria dos Lameiras, em Vila Franca da Beira, com a sua proprietária, Paula Lameiras. Paula, obrigada por nos receber aqui na sua queijaria. Falamos do queijo Serra da Estrela, estamos às portas da Festa do Queijo, que acontece já no próximo fim de semana, em Oliveira do Hospital. Há bom queijo para apresentar? Sim, bom dia. Este ano, sim, há muito bom queijo, sim. Como é que correu esta fase da produção do queijo da Serra da Estrela? Foi uma fase um pouco complicada. Há pouco leite, o ano foi um pouco seco, não houve grandes pastagens. Agora choveu, mas já não veio compor o que se tinha estragado. Temos menos queijo, pelo menos eu falo por mim, por alguns produtores que conheço. Temos menos queijo, mas é um queijo de grande qualidade. Portanto, a Paula já se dedica a esta área, a este setor, há muitos anos. Sim, à minha conta há 25, e os meus pais também já tinham esta profissão, digamos assim. Portanto, e mantém-se neste setor, e a Queijaria dos Lameiras é um nome de referência no concelho de Oliveira do Hospital, também um pouco por toda a região, tem sido assim, também aqui tem posto de venda na sua queijaria, portanto quem queira pode vir até cá e comprar o queijo. Sim, normalmente é mais, o meu queijo é mais vendido mesmo à porta, na Queijaria Lameiras, em Vila Franca da Beira. Tenho também uns pequenos postos de venda em Oliveira, por exemplo, mas muito pouco, basicamente é mesmo à porta. Então, às portas da Feira do Queijo, tem um bom queijo para oferecer, queijo Serra da Estrela, portanto, que obedece a todo um conjunto de regras. A Paula e a sua queijaria primam por isso, por fazer o queijo genuíno Serra da Estrela. Sim, já há vários anos que produzimos queijo Serra da Estrela. Para assim ser chamado, tem que se cumprir certos e determinados controle, e eles veem a Estrela Culpa, a Beira Tradição, certifica-se que assim é, e nós, claro, também, porque é o nosso nome que está à prova. Isso, falamos do queijo certificado, não é? Ainda assim, o processo de certificação, ano após ano, tem mantido algumas burocracias, algumas dificuldades também, mas mesmo assim mantém a sua vontade de querer certificar pelo menos parte do queijo que produz. Sim, há vários impedimentos, digamos assim, os custos, a burocracia, é sempre uma luta para nós termos sempre tudo, tentar pelo menos termos tudo sempre em ordem, mas digamos que é uma mais-valia. Eu acho que sim, ter queijo de Serra da Estrela ou ter queijo de ovelha curado, queijo de ovelha curado toda a gente tem, não é? Não é preciso tantos critérios como para o Serra da Estrela, mas eu acho que vale a diferença pela qualidade. Portanto, a certificação, já iniciou este processo de certificação também há alguns anos, Paulo? Já há alguns anos, não me lembro agora quantos, mas já há alguns anos, sim. Portanto, isso também tem dignificado um pouco o nome da sua queijaria, portanto, a queijaria dos Lameiras, aqui em Vila Franca da Beira. Que média é que, de queijo é que certifica por ano? Depende, tem anos que se certifica mais, tem anos que se certifica menos. Aqui à porta as pessoas não querem tanto o certificado porque aumenta um bocadinho o preço. Pronto. Há pessoas que sim, para ofertas, porque a prova que um queijo é certificado é o seu rótulo, não é? É o selo de que garante que realmente, embora tenha o selo de caseína também, mas normalmente certifico mais para a feira, para as feiras e para esses eventos assim, por isso depende muito do que se vende nas feiras. E procura-se o queijo certificado? Sim, isso é uma tendência que estes últimos anos, este nosso município, nosso presidente tem conseguido mostrar a diferença e fazer com que o queijo Serra da Estrela seja mais procurado e as pessoas acreditem no verdadeiro. Portanto, sabemos que a certificação tem custos associados, ainda assim há boas notícias nessa matéria, pelo menos da parte do município que decidiu apoiar as queijarias no processo da certificação. Isto foi também tratado convosco? Sim, sim, foi. Já há vários anos que se fala nisso. Agora esta época realmente avançaram com o processo e para nós é uma mais-valia, claro, é sempre menos custos. Isto já se faz tão pouco queijo, já é tão caro, é uma mais-valia, claro que sim. Paula, portanto, é defensora do verdadeiro queijo da Serra da Estrela. Sente-se de alguma forma revoltada quando outros queijos e outros produtores fazem uma espécie de concorrência desleal ao apresentar um queijo que o vendem como um Serra da Estrela e não é? Sim, claro, claro que sim. Sente sempre alguma revolta, principalmente quando se vai para a parte da serra, que se vê muito a parte dos queijos ceia e os queijos ditos feitos na serra. Claro que sim, mas eu acho que há mercado para todos. As pessoas têm é que saber qual é a diferença e saber que o preço muitas vezes tem a ver com isso, com a diferença, com o verdadeiro queijo Serra da Estrela. Isso está-se no fundo a conseguir. Claro que há pessoas que não têm tanto dinheiro e comprarão o outro. Eu acho que é muito importante e é uma coisa que agora o governo está a tentar fazer, Deus queira que siga em frente, que é obrigar a pôr a origem do leite, que é uma nossa luta antiga, pôr a proveniência do leite no seu rótulo. Mesmo não sendo o DOP, não é? Porque o DOP já se sabe que é DOP. O DOP, claro que tem, claro, mas o outro não tem. Então, não tendo, as pessoas acreditam que é feito com leite daqui da região, quando não é. Quando parte dele será espanhola, será de outros sítios, não é? Paula, portanto, está prestes a colocar o seu produto na Feira do Queijo de Oliveira do Hospital. Que quantidade é que espera levar até à feira? Portanto, levará o queijo DOP e não só, também o tipo, o queijo de ovelha curado, é assim? Claro, há certos queijos que não têm o tamanho que deveria ter, porque para certificar tem que ter mais de meio quilo, tem-se alguns queijos que não têm o meio quilo, e depois há um queijo por outro. Eu normalmente tento certificar o mais possível, todo o que eu conseguir certificar eu certifico. Portanto, todo o que corresponder aos parâmetros é certificado? É sim, eu faço isso, só não certifico, claro, aquele que não dá mesmo porque não tem o peso. Perguntava-lhe que quantidade espera levar para a feira. Pois, não sei. Eu costumo levar 300, 400 este ano. Não sei se tenho tanto. Portanto, isto também devido ao ano seco, pastagens que foram mais reduzidas. Portanto, isso condicionou um bocadinho a produção do leite. O leite que é proveniente do rebanho vosso? Sim, do meu rebanho, sim. Todo? Não, compro também ao meu pai, que tem umas poucas, um rebanhito pequenino, e também lhe compro, sim. Mas é uma quantidade muito pequena. A maior parte é meu. Toda uma família dedicada a esta área, portanto o seu marido controla mais a parte das ovelhas, não é? Com o seu sogro? O meu sogro, sim. Sim. E a Paula dedica-se aqui à parte da queijaria. Paula, e como é que é esta sua vida? Como é que a classifica? Sei lá, é complicado. Ninguém pode dizer que é fácil na parte da pastorícia, na parte da queijaria. Não é fácil, não temos domingos, não temos feriados. Está bem que podemos controlar um bocadinho o tempo, podemos ser um bocadinho depois acabar mais tarde, mas tem que se fazer, não é? Mas acaba por ser uma vida com algumas dificuldades. Sim, dificuldades, sim. E nem sempre tudo corre bem. É um pouco uma prisão, é um pouco preso. A queijaria dos Lameiras não é só queijo, é também requeijão. Sim, também requeijão. O requeijão faz parte, o requeijão também é considerado requeijão Serra da Estrela, não é? Também é uma mais-valia para as queijarias, não se deve desvalorizar. Porque também certifica o requeijão? Já certifiquei, mas não é que agora esteja a certificar, porque lá está, o preço aumenta um bocadinho e as coisas não estão assim tão fáceis para se poder certificar o requeijão. Porque acaba por ser praticamente o mesmo produto, simplesmente não tem o selo da denominação. É. Torna-se um bocadinho mais caro e como o requeijão é uma unidade mais pequena, fica um bocadinho caro para nós. Por dia, quantos requeijões é que produz? Depende. Entre os 50, 100, agora não, agora está-se a fazer pouquitos, pronto. Agora, e o queijo, qual é que é a produção diária, mais ou menos? O ano passado fazia 25, 26, este ano estou nos 10, 12, 13, lá está a diferença. Para se fazer um queijo, quantos litros de leite é que necessita? Para um quilo, quando está frio, 5 e pouco dá, mas normalmente é os 6 litros, eu tenho essa consciência que é os 6 litros, sim. Quanto tempo demora fazer um queijo, Paula? A maturação durante todo o tempo? Não, a preparação. A preparação, então de manhã, isso tem que começar por ordenha, certo? De manhã às 7 horas ou ainda antes vão ordenhar, o leite vem para a queijaria, é posto a coalhar, ora isso Depois é, está uma hora a coalhar. Olhar com a flor de cardo, é assim? Flor de cardo, claro, tem que ser mesmo. Nem se pode pensar de outra maneira. Claro, o sal e o cardo, exatamente, é aquilo que leva. E depois, uma hora depois é feito, lá está, está quase bom para ir fazer agora. Às 11 e pouco está acabado, fazer o requeijão até à 1. Com quem aprendeu esta arte de fazer o bom queijo? É assim, já a minha mãe fazia, a minha avó também, não foi assim um aprender, foi o ver e o ir experimentando, o ir fazendo, porque tinha que se fazer, e foi assim. Depois com a minha sogra e continuei. Sempre esteve neste meio, não é? Sim, sim, sempre estive ligada a isto, sim. E como é que a Paula perspectiva o futuro da sua queijaria? A Paula ainda é jovem, ainda dá seguimento a este projeto, mas futuramente, como é que perspectiva os próximos anos da sua queijaria? Ah, digamos que não tenho assim grandes perspectivas, não estou a ver, não sei, o futuro dirá, mas para agora pensar. Os seus filhos poderão ter algum interesse em... Por enquanto não, porque veem o trabalho que isto dá e é uma prisão, o domingo não posso sair de casa, ao sábado, porque vem o pessoal aqui comprar o queijo, não é? Não é só fazê-lo, é acompanhar todo o processo de venda que as pessoas vêm a qualquer hora. Então, se calhar, para agora, enquanto são jovens, ainda não será bem a ideia daquilo que eles querem fazer. Do futuro, o futuro dirá, não sei. Muito bem, portanto, falamos do bom queijo da Serra da Estrela, que certificado, portanto, acaba por ser uma maravilha da gastronomia portuguesa e é também considerado um dos melhores queijos do mundo. Paulo, o que acha que deve ser feito para proteger cada vez mais este produto? Eu acho que no fundo é aquilo que eu disse, continuar a fazer o que se tem feito, tem que se ir melhorando, claro, tentar que haja do outro lado também o tal, por exemplo, o leite, ter a proveniência do sítio do leite. As pessoas tentam sempre comparar uma coisa com a outra e tem que se tentar mostrar que o nosso queijo realmente é verdadeiro, que não é fábrica, porque há muito essa tendência. Há muito essa tendência de se dizer, oh, eles aqui têm um, aqui em casa têm um e na feira têm outro. Não é verdade. Nós levamos o nosso próprio queijo, mas as pessoas estão, como já foram tão enganadas, estão sempre de pé atrás. E é isso que nós temos que diariamente tentar mostrar às pessoas, que não é verdade. Paula, está então por aí a Feira do Queijo. Esta é uma boa oportunidade para vocês e também para dar mais visibilidade ao vosso produto. Sim, já anualmente vem muita gente fora que nos conhece, que sabe onde estamos, vem outros novos também. Eu acho que sim, que é a época de maior venda e de maior publicidade ao nosso queijo, exatamente. Haver boas expectativas nesta feira, concorda com a sua realização? Sim, claro que sim. Claro que sim, é uma mais-valia para todos os produtores. A Paula também vai estar envolvida no próximo fim de semana na preparação do requeijão, tem sido assim? Vai continuar a estar envolvida nestas iniciativas que a Câmara promove? Sim, desde o início que estou envolvida na preparação do requeijão e vou continuar, claro. Paula, muito obrigada, esperamos que tudo corra pelo melhor aqui na sua queijaria e continue a produzir o bom queijo da Serra da Estrela. Obrigada, igualmente.